ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. No dia 5 de dezembro de 1791, morreu o maior gênio da história da música, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasceu em Salzburgo no ano de 1756 e foi um fenômeno durante toda a sua vida. Surpreenda-se com o pequeno gênio. Aos 3 anos, ele tirava melodias do cravo. Aos 4 anos, já tocava violino e cravo tão bem como um adolescente dedicado. Aos 5 anos de idade, Mozart já era compositor de minuetos e algumas peças pequenas. O pai de Mozart, que também foi seu professor, juntou a fome com a vontade de comer e ganhava dinheiro levando o filho para se exibir em casas de ricos. Aos 12 anos de idade, Mozart já era um compositor de altíssima qualidade e o seu método de composição era único. Primeiro ele criava música em sua cabeça, nos menores detalhes. Depois, quando tinha oportunidade de sentar em frente a uma partitura, escrevia a música rapidamente. A obra de Mozart surpreende pela quantidade e principalmente qualidade. Olha só, ele foi autor de 41 sinfonias, 27 concertos para piano, 5 concertos para violino, 4 concertos para trompas, 1 concerto para flauta, 1 para oboé, 1 para clarineta, 1 para fagote, 1 sinfonia concertante para violino, viola e orquestra, 1 sinfonia concertante para 4 instrumentos de sopro e orquestra, 1 concerto para 2 pianos, 1 concerto para 3 pianos, 1 concerto para flauta e harpa, 1 concertone para 2 violinos, 17 divertimentos, 13 serenatas, mais de 100 minuetos. Calma, a obra de Mozart não acabou. Ele foi compositor também de algumas gavotas, marchas, outras peças para dança, agrupadas em conjuntos de 6, costumeiramente. Música cantada? Também. Ele fez 19 missas, 4 cantatas e outras tantas obras corais e orquestrais. 24 óperas, entre elas Don Giovanni e A Flauta Mágica, e outras tantas obras para o palco, como As Bodas de Fígaro. Pensa que acabou? Que nada. Mozart compôs 12 áreas de concerto, outras peças menores para voz, solista e orquestra, 50 canções para voz e piano. Tudo isso, e Mozart morreu aos 35 anos de idade, no dia 5 de dezembro de 1791. Hoje é a data desse triste aniversário. E olha só, ele foi enterrado em uma vala comum, devido à sua pobreza. Uma vala sem lápide ou qualquer marca que o identificasse. E a música do dia de hoje não é de Mozart. Não. A música do dia de hoje é uma curiosidade. Quem já assistiu ao filme Amadeus, dirigido por Milos Forman, não se esquece da figura sombria de Antonio Salieri, que foi acusado ao longo da história e principalmente no filme de ter provocado a morte de Mozart. Os dois se conheceram quando Mozart foi morar em Viena. A música do dia de hoje é de Antonio Salieri, para que você conheça um pouco da obra dele. E é um trecho da Sinfonia Veneziana. Talvez seja interessante para contrapor a criatividade de um com a genialidade de outro. 5 de dezembro de 1791, morre Wolfgang Amadeus Mozart, o maior gênio da música ao longo da história. E você, em vez de ouvir uma música de Mozart, pôde acompanhar uma música de Antonio Salieri, o rival de Mozart e até hoje acusado injustamente de ter sido o pivô da morte do músico. Quem assistiu ao filme Amadeus, de Milos Forman, sabe do que eu estou falando. A música foi a primeira parte da Sinfonia Veneziana. A música do dia volta amanhã às 7 da manhã e a reprise às 8 da noite. Até lá.